procuro entender. Nova fase, evolução. Sai da prova, expiação. E assim amanhecer numa outra dimensão. Aniquilação do ódio, amenização da dor pra se dispor. Viver na direção do amor. Bons ares viram do espaço. Em menos de um ano humanos compreendem sua neogênese. E o restante queima-se. E talvez seja a libertação, a solução. Fim da limitação, escambo na escuridão. São tiros na escuridão, escravos da solidão. Escritos na escravidão, só tive fé em mim quando eu vi que a hora é essa. Terra pulsa outra energia, nova vibração. A luz falta por alguns dias, nossa dimensão. Isso é livre-arbítrio, sempre tem outra opção. Não se limite ao físico, abra sua percepção. Bem-vindo, viva a simples conspiração dos astros, visando o equilíbrio e a expansão de cada átomo, trazendo uma nova interpretação aos fatos. Vejo nascer luz no que antes só era vácuo. Vida, troca de era, limpa e purifica. Vinga tudo que planto, cresce, tenho flores lindas. Sina, no mundo cego vejo cores vivas. Sinta, lembro de cenas, mas parecem vidas. Sigo minhas atitudes que são intuitivas, psicografadas num papel de forma instrutiva. E nesse ato, renasço da escrita. Um futuro em construção, hoje se concretiza. Geração, conscientização, certificação.